parceiro, joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão, da palma. Quem é do Remo, dá um grito. Quem é do Paysandu, grita também aí, ó. A mulher que tá solteira, joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. O grito das virgens. O grito das sinceras. Bate na palma, joga pra cima. Dá-lhe o soquinho, dá-lhe o soquinho, dá-lhe o soquinho. Que tem doida quando tô no crocodilo. As vi que tem doida quando tô no crocodilo. As vi que tem doida quando tô no crocodilo. E primeira mão! Quando tô no crocodilo, quando tô no crocodilo, quando tô no crocodilo, crocodilo. E agora? Em Belém do Pará, tá 40 graus. E o crocodilo tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Tá eu tô mil grau, moleque. Mil grau, tá 40 graus. Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau. O bagulho agora vai pegar fogo. Pegando fogo. Oh! A galera vai pra cima e o gordinho arrepia. Vai, vai, vai virando, vai, vai virando, vai. Oh! Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Só jogar a mãozinha direita pra cima. A mãozinha direita. Só que confia em Deus. Só que confia em Deus. Joga a mãozinha direita pra cima. Aponta. Aponta. Aponta. Explode. Pou, pou, pou. Tei, tei, tei. O DJ pirou de vez. O DJ pirou de vez. Pou, pou, pou. Gordo e Dinho pressão. Quem tá aqui é o Gordo e o Dinho. Quem gosta é o meu parceiro DJ Odivaldo Lopes. Ele já tá na área. E aí, Odivaldo Lopes? Como é que é? E nosso parceiro caro, compadre Paulinho. Ele também já tá na área. Um abraço aqui dos irmãos Paulinho. Gordidinho Pressão, é bagulho doido. Seja bem-vindo, garoto. E meu parceiro Dailson da TF também já na retaguarda. Um abraço, Dailson, pra você. Dinho Pressão. E olha só, Dinho. Resista pra esse meu grande amigo Campelo. E meu grande amigo Igor Neves. Os caras do chute certo. Meu parceiro Nilson. Olha o chute certo no telão aí, Nenê! E bora ver tudo no doble som agora, mano! A novinha linda que mora aqui no lado. Toma, vai! Bumbum gostosão, corpo sedutor, foi por isso que o doguinho se encantou. Como é que é, vai? Vem e volta aqui na base, vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho. Via Facebook assistindo tudo, acompanhando a nossa transmissão. E aí, patrocidinho, bora botar pra cima que o Caribe Show tá daquele jeito, já mil grau. E a galera do Paysandu joga a mãozinha pra cima aí, ó. Quem é do Corinthians aí, joga a mãozinha pra cima também. Quem é do Flamengo, dá um grito. Bora pra cima, detona, vai. Aniversário do Thiago Tormento. E ele já falou. A pressão do camarote vai só aumentando. E toma, toma, toma, toma, toma, de jeitinho, vai botando na pressão. Jogos de pra cima, jogos de pra cima, jogos de pra cima, jogos de pra cima. E vem comigo assim, vem comigo na pressão. Vem comigo assim, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Conquistou apenas um sorriso. Você do meu lado é tudo que eu preciso. Sentir o teu beijo molhado, sentir o calor dos braços. Quero você do meu lado. Faz melhores! Será que é mal? Será que tá tudo? Acabar na vida cheia. Alô, Melody! DJ! Você me conquistou. Tinho pressão. Me fez o cu de amor. Você me ensinou a ser quem eu sou. Você me conquistou. E a galera? Me fez. Família Fez! Um abraço pra você! E o meu maninho Sassá também! Lá do churrasco do Sassá! Te acompanhando tudo! Tem mais uma daquele jeito! Tem mais uma! Olha onde eu vim parar! Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada! Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia! Tudo bem! Nosso amigo pelado da galera do rock já tá queimada. E aí, amigo Valdinho dos Caixa Baixa, o Bruno Verdelho, meu amigo Alex do Lanche, ele é a sua loura, amigo tal da estátua, você é a sua primeira dama, ultra brandinho das marcantes, fala verequete da Coyote. Amigo Raul Digital, você, Leonardo Oliveira do Super Ousados. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia. O nosso amigo Wesley Guimarães, o Antônio Melo, também o Vitor, o Vitor da Baixada. É a toda Regi Live aqui na frente, ó. Um abraço, pessoal. Mas eu só te faço um pedido. Namorado, só não encosta no meu namorado. Não encosta no meu namorado. Só não encosta no meu namorado. Namorado, namorado, namorado, namorado. Não encosta no meu namorado. cara é hoje meu maior desejo. Tu e Shrek Prime, o homem da Show Prime. E aí, moleque? Não vem me rotular, não cabo, me encaixa direito. Me respeita se tu quer respeito. Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça, mas nada me impede de te xingar na minha cabeça. Eu quero que tu vá. Caralho, toda conta da minha vida. O Fernando Raul e a família Rock Sem Freio. Nosso parceiro Leonardo Oliveira, DJ, o Raul Digital, também o Kid do Curango, bora Kid! Tudo, presta atenção, rapaz. Segura aí! E nosso parceiro Alan, o Rodrigo também, da equipe 5, a sua esposa, e o gerente Alves também já na área, bora Alan! Sabe por que passe, finjo que não te vejo, porque a tua cara é... Bora detonar, bora sim, vem! Só quem tá solteira vai descer. E o nosso empresário Danilo, o homem da família Pressão. Ele, o louro da Guanabara, também tá na área. E aí, maninho, como é que é? Como é que é? Como é que é? Olha o que aqui, olha o que aqui, olha o que aqui, olha o que aqui, olha o que aqui, olha o que aqui, olha o que aqui, olha o que aqui. Bora, DJ, me solta. Olha o camarote da direita, como é que tá, ó. Chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. Júnior Santorini, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. Tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel. Da família Pitch da Cabanagem, tamo junto, louro. E a minha rasga dinheiro do Castanheira tá na área, segura aí, ó. Bora virando, virando, mais uma, vai. Já vai começar a sequência da sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. Parece que saiu um gol do Paysandu. Ou será que foi do Remo? Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. E aí, bichinho? Agora vai pagar. Como é que é? O que me fez sofrer? Me fez sofrer. Bora, Valdir, do Checha Baixa. Me fez chorar. Vai, segura, Daniel. Eu vou começar e de você não vou lembrar. Você é página. O Davidson, o Ingenio Expressão Janária Pressão. E meu parceiro Elner dos Mal Falados, lembrar, o garotinho das fronteiras aqui, ó. Equipe ficha, ficha 28 do tal, eu vou ficar. Agora vai pagar o que me fez sofrer. Amigo Dark Santos, o comandante da equipe, os famintos, tá na área. E aqui na minha direita, maninho, toda a família Maguari hoje marcando presença. Meu parceiro Keké, ele, comandante Vlad e a família Baguari do Animal. DJ Betinho Isa, essa é croco na veia. O Animal do Pará, sempre o DJ Mulher do Pará. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Ora, ora, ora, ora, ora, abre a cama, ora. O time gordo lança nova. As quebrava de verdade, vem na coreografia, vai só de sacanagem, vem na fuleiragem. E sábado na Via Show é a continuação do aniversário do meu parceiro Thiago Dormir. Camarote 6 já tem dono. E aí, Thiago Dormir? Esse aniversário é prolongado, moleque. Tem que tirar o chapéu. Parabéns, garoto, pra você. Sábado tem mais. E aí, Thiago dormindo? Acelerando, acelerando, acelerando. Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. De mim. E nosso amigo João Oliver, o Eric Doideira, você, nosso amigo Ronan Fernandes, família Doideira, da Paulo Fontales, está toda aqui, daqui, ó. E bora detonar mais uma, olha o Alberto Martins agora. E é reconhecido como um dos melhores DJs do Pará. Então vamos lá! Fala, Gordinho! Tá na hora! Não adivinha! É muito caqueado, ó! Faz o caqueado, caqueado, caqueado! Faz o caqueado! Te liga no som! Toma! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Então toma! Everybody's going to the party, have a real good time. E doida! Dancing in the desert. E meu parceiro Igor Neves! Um abraço a você, Igor! Ele também tá no som que ele gosta! Crocodilo pra ele! Na batida! Na batida! Na batida, boa! Everybody's going to the party, have a real good time. E o nosso amigo Jailson Pablo. Dancing in the desert. Toda a galera da diretoria. Amigo Skate. O empresário Davi, o Alex do Lanche, o tal da Status. O Pedrinho Playboy, o Marquinhos da grande família. E aí, como é que é? Como é que é, família Félix? Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Olha o Eldo dos mal falados. Depois do rock. Depois do rock. Sequência de ladrão, sequência de ladrão. E aí, tal da Estado? Sequência de ladrão. Como é que é, Alex do Lanche? Sequência de ladrão. Segura, segura, segura. Ladrão, tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão. Imperador, corpo fechado. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E aí, como é que é? Eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. E o nosso parceiro Rodrigo do Croco também. Aqui na esquerda do animal. E aí, Rodrigo? Só que ela não dá valor. Preferi o Zé Droguinha, não curte trabalhador. Amigo Pato Doido. O Leleco, o Leão. Preferi o Zé Droguinha, não curte trabalhador. E os meus amigos lá da Cabanagem, tá todo mundo aqui, ó. De pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aí, Gabrielzinho, você, o Pablo Cebola. É o quarteto Prime. Agora, Bezerra. Vai segurar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Gosta dessa é o da Ilson da TV. Agora! Oh, meu amor, faço tudo pra te ter. Música de letra, igual. A distância eu vou te ver, porque você vai ser minha mulher. Antes nada, agora é de... E aí, compadre Paulinho! E tudo mudou. Vai segurando aí! A mãe confiou, e teu pai também. Tantos na fila com grana e bens. Dia 23, aniversário do meu grande amigo Fabinho Félix. Bens. E aí vai comemorar aqui, ó. Mas mas voltei. Nada Davis, os gêmeos. Sou pressão. Do teu namorado, teu menino. Bora, Rodrigo, que persigo. Como é que é? Por isso, já. Eu vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te falar. Com esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casa. Os irmãos gordidinho pressão, fazendo você dançar. É o tocar tudo do Pará. A pressão já está no ar. A pressão já está no ar. A pressão já tá no ar, maninho! E ó, o empresário Johnny também tá na área. E aí, jogador Danilo! E ó, batidão, batidão, batidão. Bora, maninho, bora, maninho, bora, maninho. Vai virando assim, vai, vai. Lá vem ela. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo, ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos, ainda pegava teus amigos, ainda pegava teus amigos, teus amigos, teus amigos. Baby do baby do piruleibe lei. É muito craqueado, ó. Família Lota 6, família Baguari. Pra cima! Pra cima! Pra cima! E o Caribe Show tomado pela galera! Sempre no oferecimento da loja Josi Modas. E a Miúzi diz: a marca do momento! É a marca que veste a mulherada e a rapaziada animal. É referência e marca. Josi Modas e Miúzi diz no telão, neném. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. Aqui no crocodilo com os fugitivos do troco. O Gordo e o Dinho vão te dar o papo. O Gordo e o Dinho vão te dar o papo. O Gordo e o Dinho vão te dar o papo. Aqui Santorini. É rock pesado, rock pesado, rock pesado, rock pesadão. Rock pesado, rock pesado, rock pesado, rock pesado. E é aniversário do meu parceiro Skate, já comemorando desde hoje. Toma! Gigante Prime. Prime. Crocodilo Prime. Eu sei que eu falhei bem. Os irmãos Gordo e Dinho Pressão. Porque no gigante yeah. E aí? Mas vamos tentar conversar. Da Marambá e o Henrique Playboy. Sente, sente, sente. E o Louro da Cabana. Ainda me amais, amais, amais. Se tu ainda me amas. E no nosso telão, a marca que veste o gordinho. Olha a Raldir no telão aí, neném. Mais, só mais uma. Parceria de sucesso, meu amigo Rodrigo. Só mais uma. Segura no telão. Eu só te peço. Só mais, só mais. Só mais uma chance, só mais uma chance. DJ Marcos Cauê. E também nome. Você gosta de ouvir. Do nosso parceiro empresário Betinho Playboy. E a doutora Cristina sempre no oferecimento aí no nosso telão. E a gente vai detonando as melhores batidas que a galera dá valor. Tipo essa aqui que o Dinho preparou. E vem comigo, vem, vem, vem na batida. Vambora, DJ Dinho, vai botando a galera do Caribe pra dançar desse jeito. Vai, vai, vai, vai, vai, vira, vai, vira, vai, vira, já! Put your fucking hands up, hands up! parceiro Caju. Olha o lanche do Caju aí, neném. Na Barão de Garapé Mirim, o lanche mais top da cidade. Segura, garoto. Fazer pra tirar você da minha cabeça. Um lado diz que quer ficar com você. Amigo Marcos Serra e o Adriano do Táxi. Fazer pra tirar Alberto Martins. Um lado diz que quer ficar com você. E o meu parceiro João do Gelo. Olha o rei do gelo no telão. Pra cima, garota, agora é 24 horas. O Campelo, o homem do chute certo. Segura aí no telão, neném. Amigo Nilson e meu parceiro Igor Neto. Que tal essa aqui? Que tal essa aqui? Ó? E domingo é dia dos pais. E o crocodilo vai estar lá no Point Show. Antiga Fazenda Show. Agora com um novo nome, uma nova roupagem. Ambiente totalmente climatizado pra você. Agora. Eu falei climatizado. Centrais de ar pra todo lado. Muito ventilador. Pra você curtir na boa, na moral. Crocodilo. Climatizado. Me diga se me ama, se me quer como mulher. Volta pra mim, tô com saudades de ti. Eu te amo. E tá chegando o aniversário do Gêmeo Expressão. Volta logo pro Nanaio Davis. Andamos pra viver. Família Snyder do Icuí. Valeu! Brothers, Gordo e Dinho Pressão. Gordo e Dinho Pressão. Eu procuro as vozes que... Amigo Netinho da GDK. Tem seu olhar. E a Samia Torres. Errei. E meu parceiro Júnior Gordo. Valorizei. E aí, Júnior. Você se dedicou e eu tive... E a mulher que nunca traiu vai cantar. Vai. Valeu, Dergaia! Eu quero dizer que e o nosso amigo Rodrigo Duna! E a sorveteria distribuidora Sabor da Fruta! Do meu parceiro Gabriel e o Júnior! Segura aí no telão! DJ Gordo e DJ Dinho Pressão, tomando conta da sua noite. Hoje eu sou o resultado do seu desprezo. O padre Paulinho. Isso faz me sentir só de boa aí, né? Um beija-flor procurando flores. Será? Fala, Rodrigo, você é o Gerente Alves. Em ter te amado, em ter me entregado, te amei. Olha. Parceiro Raul Gital e meu grande amigo Leonardo de Vera. Começou a semana com o pé direito e falou: o Pedrinho Playboy, o Japona da Real e as cremosas e as pimentinhas estão na área. Equipe Nota 100 de Benevides, tá chegando a hora! E aí, e aí? Dia 25 do Lacraus, o animal chega em Benevides! Alô, Nota 100! Toma pressão, toma pressão, vai! Me faz o caqueado e fumo baseado, me faz o caqueado e fumo baseado. E olha o batidão, batidão, batidão. O meu parceiro Gilson Lanches, o melhor lanche da cidade, chega no telão, neném. E vai, vai, vai, mandinho na pressão, vai virando. Dick Bambu e o Pedrinho e o meu parceiro pra... joga mão, joga, meu parceiro Puqueca, joga mão, joga mão, fala Puqueca, a família Marabaia de chega, chega no telão, neném. Agora. Menino, não olha desse jeito pra mim. Menino, não olha desse jeito pra mim. E aí, como é que é? Já me apaixonei. Já 14 de agosto. Quero me apaixonar. É a minha volta na fisical. Alô, meu parceiro Ted, professora Débora. Ui. Academia Referência no Guamá. Uhul. Tá no telão. Você sabe muito bem que eu não tô mais afim. Eu tô no Tuxaua, o guerreiro. Empresário Raul. Galera, eu tô no Tuxaua, o guerreiro da galera. E o DJ Daniel tá comandando. Amigo Bruno Modesto. Oh. Ultra Braninho, Alex Play. Pra me procurar. Tá pedreira, tá todo mundo aí, ó. Pro meu celular. Não mande e-mail pra mim, você sabe muito bem que eu não tô mais afim. E a Ana's Boutique, a boutique mais top de Coraci. Olha no telão, neném. Agora. Eu vou fazer uma casa com um amigo meu. Eu vou fazer pro meu amor e você pro seu. Amigo Diego, Leque Leque. Fazer uma casa com a... Jessiquinha, Castro, Davi Lucas. Meu amor e toda a galera da PG. Meu amor, levante os quartos que eu vou botar a madeira. Famosa do Pará, tá de coleção nova. E quem tiver de a boutique Multimar vai entrar na madeira. Bora aí, Caru Carneiro. Na madeira, vai entrar na madeira. E quem tiver de azul vai entrar na madeira. Vai entrar na madeira. Vai entrar na madeira. E quem tiver de amarelo vai entrar na madeira. Vai entrar na madeira. Show, show, show. Treme, treme, treme. seu Jaque Carlinhos. É pra cima! Gigante Crocodilo. Crocodilo Prime. Gigante, o gigante da Amazônia. O toca tudo do Pará. DJzinho. E a família Snyder do Iguí. E agora? Eu sempre te. E os garotos do Regi Dominária. E o meu parceiro é Vertinho representando bem aí, ó. Te amei. Bora, Vertinho! E aí? Você pra mim é melhor que tudo. Você é meu mundo, é meu bem querer. E a barbearia? Barbearia dos Brothers. É melhor que. É onde tá o grau do visual do Gordinho. É meu mundo. E do nosso motor Steve Reis. Querer. Olha o Elias no telão aí, ó. Amigo Marquinhos 5G. Amor, amor. O Juan, você, o Felipe Ana. Te amo. Toda a galera GDA. Amor, amor, amor. Te amo com calor. Adoro seu cabelo, adoro esse seu cheiro. Todinho pra te amar. Tô maluco de desejo. Lele, Gigante Crocodilo Prime. Ele vai te pegar.